passe pela direita, no sexo, rebaixado e travado. Oscar, Papagô, motorizado com o pistão no 7, vento variável 03 nós. Bom. 118 do sinal 95. 90 que é no 020, continue a aproximação, aguarda a autorização. Patagônia, se não solo a 1,9, confirma o tátil. Tente agilizando o táxi, está autorizado o backtrack e liberar a esquerda via Papá. Roma 094, revisa para a velocidade aproximada para o final, complexo final, chame torre, Roma 18 do sinal 95. 1895, reduzindo o voo no 204. Com 1094, QNH 1020, continua a aproximação, aguarda a autorização de pouso. Aguardo autorização, 1094. Com 1094, forma o tráfego em Papa Alfa 31, aproximando para a pista auxiliar, aproximadamente já 2 milhas da cabeceira auxiliar. Centro Tapo 1094. Fazer um novembro autorizado com o pistão no 7 vento variável 03 nós. Tango é com o filme novembro, no solo 21, confirme tátil. Estacionar a frequência livre, bom dia. Uma 0-9-4, autorizado o pouso, pistão no 0, vento variável 0-2-9. Autorizado o pouso, pistão no 0, vou no 0-9-4. 3740, bom dia, 37 chegado na Bola Joana, deixa para o nível 050. Autorizado o TAP, 3740. Bola 230, autorizado. Alinhar e decolar, sistema 0. Vento variável 02 nós. Alinhar e decolar, 0, bom 230. Você quer uma é confirma quantos números a mais que a faixa de Salvador? 340, calcular da Chico, ele sai de altitude, você para 3 mil países, a gente chama 020. Controle. João 1, 2, 3, 0, passa nível acepta. João 1, 2, 3, 0, vamos ver o contato radar, se você está no nível de voo 3, 7, 0, sai da PUCA. PUCA 3, 7, 0. Azul 4207, bom dia, privado de chegada Blanc, desça para nível 050, posição de velocidade 250 mais, número 3 na aproximação. Sempre do outro lado, meu bom dia, autorizado direto TAP, desça para 4 mil países sem restrição, aí chama 020. Sempre 740, desça para 2 mil países, autorizado de maio eleito, que foi reporte estabilizado. 2 mil, estabilizado, está na 3740. Lama 230, chame centro Recife, Lama 26, decimal 85, ao término Lama 25, decimal 45. Bom dia. Alguém tiver uma prosseguir? Sim, 1206. 0010, conta. Rapaz, meu Zulândia Bravo, autorizado pouso pistão 7, vento 120 graus, 04 nós. 120-04, autorizado pouso, Zulândia Bravo, muito grato. Gol 9648, bom dia, autorizado diário, manter pistão 0. Bom dia, Lima, Dena 0, gol 9648. Bom dia, autorizado, chegada do Martiano, destinado no nível 050. Encontra 3090. Tanto 3896, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa a recolha da Avianca iniciando rolagem agora, informa a pista livre, ajuste 1020. 8, e o Tango 105 e mantenha contato bilateral com o centro Recife na frequência 125 do sinal 1. Autorizado posição 1093295. Puxa na minha 140, decolado aos 4 meias, chama o controle agora 20.8. 20, obrigado, 1.6.1.0. 2770, autorizado aliar, manter pista zero. Autorizado aliar, manter 1-0, não pode ser. Afirma, tá 3198, deixa para 2, meu país autorizado, sinal ele é 76, reporte estabilizado. Autorizado, 3198. Azul 4207, complexo sinal Chino Torre, 118 do sinal 95. Puxa aproximação, guarde pista livre, informa o tráfego da companhia, ingressando para decolagem. Bom, 648, como centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 1685, alterne 2545, 648. Autorização Servo Quiosque, informa o tráfego na final da pista 1-0 com a Embraer da Azul. Após o pouso mínimo será autorizado. Aguarde a autorização. Manaus chegou oficial? Reporte na Papau, chegou oficial. Azul 2770, decolado aos 50, chame o controle agora no 20 decimal 8. 208, boa. A chegada aberta, deixa para o nível 060. Autorizado, acha o Golfo Serra, Quebec, Mike na Lima, Charlie Solo, 121-19. Faz 2000 direto Coral, 2770. Golf Oscar, atento às 13 turbulência dobrada azul, que pousa pistão 0, turizar a decolagem pistão 7, vento 090 graus, 059. Bom dia, 3198. Tá 3198, continua a aproximação, voagem pista livre, ajuste ao tímetro 0020. 320, aguardando pista livre, 3198. Azul 4207 no solo 151, direita no 21, deixa o 9. Isso, 29, 407. Golf Oscar, decolando 5-2, mantém o setor sul, 1.000 pés, aguarde a direção para cruzamento do campo e forma 2 da tona no final para o pouso, pistão 0. Gente, mantém o setor sul, aguardando para cruzamento do campo, pega o fio. Já 3198, forma o tráfego, Charlie 150, decolou pista auxiliar, prosseguindo para o setor sul, tem a seção 1.000 pés, não prefere com aproximação. Pouso autorizado, pistão 0, vento 120 graus, 05 nós. Telefone, está 3198. 4-1-4-0-4-0-4-0. O Céu Golf Oscar ingressa a perna contra o vento, pista no zero, guarda a direção para o cruzamento. Céu Golf Oscar na escuta Z2. Na escuta 2, Céu Golf Oscar. Ingresso a terra contra o vento, pista 1-0, guarde direção para cruzamento do campo. Isso, direção contra o vento, pista 1-0, guardando para cruzamento do campo. Cego, fio. Acho que faça um 360 para a direita, com a autorização para cruzar o campo. 360 para a direita, botando a autorização para cruzar o campo, será no fio. Fiosca, tem condições da presente cruzar o campo, ou o senhor 360? Afirmativo, está presente cruzando o campo, será com Fiosca. Uma presente cruzando o campo, comprou a do corredor forte, aguardando a transferência, será com Fiosca. Gente, foi o corredor forte cruzando o campo, aguardando a transferência, será com Fiosca. 28 no solo, aos 5, libere na ataque, foi Foxtrot, chame solo, Salvador, 121, Detal 9. 219, fica. Salvador, Sérgio Fiocha, cruzou o campo, aguardando a transferência. Sérgio Fiocha, aguarde a transferência. Eu acho que eu transfiro o controle agora no 20.8. 20.8, pega o pior, sagrado. Controle Salvador, é o Papai Romeu, pega o pior, está transferindo a sua corrente. Papai Romeu, pega o pior, fica bom dia, mas tem regra de voo visual, aí está 1.020. Ajustando 020, mantendo o carreiro do Rio, no meu pé, escolhendo o Rio, Sérgio Fiocha. Lama 739, completo sinal, chama Torre, Lama 18, do sinal 95. 18, 5, 1, 7, 3, 9. Alfa Romeo Bravo Oscar, deixa para 2.010, autorizado final ILSFC, reporte estabilizado. Runa 739, autorizado pouso, pista 1-0, vento 130 graus, 05 nós. Liga pouso 1-0, Runa 739. É 4777, bom dia, autorizado de chegada a Bonfim, lista para o nível de voo 060. Bom, 962, bom dia, autorizado de direto TAP, lista para o nível 050. Lucela 04, direita, Foxtrot 121.9. Direita, Foxtrot 121.9, eu vou 1739. Rafael, meu nome é Bravo Oscar, completo sinal de chamitão Rio, 1 no sinal 95. Sim, é ótimo. Rafael, meu nome é Bravo Oscar, ajuste ao chamitão 020, vento 120 graus, 05 nós, reporte... na curta, para tocar na metida. Positivo, nossa intenção é tocar em MP, por a esquerda, ingressar na base terceira, 1-7, completo a voz. 7-1, Bravo Oscar. Na presença autorizada, toque remetida pistão no 1-0, após toque remetida, curva esquerda, base pela esquerda, pistão no 7. Correto, Oscar. Fatal, meu November Oscar Whisky, livre adicional, reporte pronto, tarde. Agora o 1-0-4, contra 0-0-4. 1-0-9-4, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 0-4. Alô, 770, autorizado direto à Aíra. Romeu Bravo Oscar, tocou MT-08, curva à esquerda, reporte, recepção no final do 97. O Romeu Bravo Oscar sube e mantém a 1 mil pés, ajuste ao tempo 1020. Sube e mantém a 1 mil pés e repassará na final da terceira 1-7, Romeu Bravo Oscar. Fatal Romeo Juliette, Alfa Índia, bom dia, adiciona identificação, autorizado direto pátio, reporte para a descida. Autorizado como instrumento, autorizada para o equipado para a chegada do Lajeolo, o Gilete Alcântara. Rolagem pistão 1-0, vento 090 graus, 04 nós. Rolagem pistão 1-0, boa novela, vamos lá. Então, 4777, direito para 4 mil pés, ajuste 1-0-2-0. Já chegou o sistema, tem ponto de espera. falou de Leste Alfa Índia, já vou avisar na rota? Bom, e descendo somente para o nível de voo 080 de Leste Alfa Índia. Pode. Destinação final para estar travado, Romeu para baixo. Romeu Bravo, acho que é 3 a pouso, pistão 97, vento 140 graus, 05 nós. Rocha. Apartão Rocha, Golf Tetris, aliar e manter pistão a zero. Salvador, bom dia, voo 90, 94, 2007, você é da bomba. Voo 094, bom dia, contato Rabat, que vai para o nível de voo 370, sai da bomba. 370, na bomba 0094. Aqui, o meu C0 5956, precisa? Aqui, o C0 5956, autorizado de chegada bom, se deixa para o nível 060. Código, o voo 094. Código, 094. Você é decolado às 14, chama o controle agora no 20.8. 208, até você. Contato Rabat, você vai para o nível de Loma 00, saída Mobile. Tá liberado a atender uma antena, senhorita? Autorizado, acho que eu vou te ferrar. Ok, uma antena na saída Mobile, posso te ouvir? Só um campo. Oeste, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 1-0 graus, 0-5 nós. Autorizado, pouso, gol 1-0. Serra, autorizado direto móvel. Direto móvel, volta com o Serra. 1-0-9-4, estamos centro Recife, 1-2-6-8-5, ao término 1-2-5-4-5. 2-2-5-2-5-4-5, obrigado. Papai Romeu de Leste, 40, você para o nível 0-5-0.